respeito é lei, eu sei também, sempre respeitei aqui. Brooklyn, meu lugar, enfim. Água espraiada, Biquinha, Catarina, eu vi. Itapevi, Pirituba, Mangue, várias quebradas, enfim. Arapuá, Heliópolis, é nós nativo, então chego assim. Paraisópolis, cachorro louco sempre tem ali. Cachorro magro, porém sensato, vejo no Brooklyn, Brooklyn. Vou chegando, vou cantando assim, assim. E amigo é coisa assim pra se guardar, que eu vi, que eu vi, que eu vi. É ladrão, demorou, um showman, ninguém me envolve, ninguém. Mas logo soube, ei, tô também, e sou do Brooklyn. Quem tenta me tirar do ranking, enfrenta o chame o trem. Então vai, tudo ok, quem errou, passa a vez. Ei, amigo meu, quem? Nada soube de um rei. É o podrão, a máfia, Oakley, aqui limpada trouxe. Pois é, vacilo veio, Ney, o clone, o Gé, o Beck. Ô Zeca, quem dera, tem samba toda sexta, tem mais. Você conhece o vai, vai, curta essa festa. Carlinhos, presidente, a Bela Vista. Vai tremer, ensaia e lê, um samba e rê, os mano aplaude em pé. Demorou quem viu, quem ontem viu, quer ver hoje na paz. Tão feliz por a paz, o crime é um monte, o terror veio do céu. Mano, como foi cruel, já rec, pléu, clique, cléu, povo é o alvo fréu. Quem fez não quer ser réu, se esconde pra não aglomerar. Porque é o remédio dessa fé que não pode acabar. Respeito é lei, eu sei também, sempre respeitei aqui. Respeito é lei, eu sei também, Brooklyn meu lugar, enfim. Depois não vem que não tem, coca não é rapé. Eu sei qual é que é, tem Loki que se move a pontapé. A minha cara aqui se quer passar a mensagem. Mas pode ver freestyle de malandro é cupaques. Sou sabotagem, sou anti-embalo, estilo gangster. Quem tenta me tirar do ranking, enfrento, chame o trem. Atende aí, fei, pergunta quem veio, vacilou. Deitei, Moscou, não tem ninguém. Um, dois, três, pirata e de main. Cheguei, regressei, ha, não vivo assim. Eu vivo de realidade, sou sabotagem, não tem imagem. Ha, a minha levada é segura, filha da puta, zona sul não muda. Um ratatá, esse é o som, Celo X apoia. É tipo na quebrada, me lembro emboscada. Fazendo seus performances, fazendo seus arranjos, rajada. Bem assim, fazendo certo, mais aplicado. Tipo mandando recado, parceiro, bem atentado. Vou chegar. Respeito é lei, eu sei também, sempre respeitei aqui. Brooklyn, meu lugar, enfim. Água espraiada, Biquinha, Catarina, eu vi. Itapevi, Pirituba, Mangue, várias quebradas, enfim. Arapuá, Heliópolis, é nós nativo, então chego assim. Paraisópolis, cachorro louco sempre tem ali. Cachorro magro, porém sensato, vejo no Brooklyn, Brooklyn. Vou chegando, vou cantando assim, assim. E amigo é coisa assim pra se guardar, que eu vi, que eu vi, que eu vi.